Tá tranquilo assim. Hello. Eu pimento estilo, não vacilo, aniquilo, só no com adrenalina. E meu instinto assumindo, mas sem perder a linha. Ou você tem, ou você deseja, ou você faz, ou você almeja. Mais de todas as questões, é uma só certeza. Quem quer mesmo não dorme no ponto, é sem desconto pros tontos que acha que já tá pronto. Vem pro confronto, descobre quanto isso é banal. Ser humano irracional, sem ideal e tal, acostumado a viver mal. Com alegria superficial, achando que é normal. Salário mínimo e a vida em meio ao caos. Aqui não, vou atrás do meu pão. Nem que eu tenha que ficar sem ar até faltar pro meu pulmão. Assim faço da insônia minha melhor amiga. E há quem diga que a mesma ainda causa fadiga. Pra mim motivo e avisa que o esforço vale muito a pena. Para pra pensar no resultado, a consequência é bem pequena, né?